Aqui o Black e eu domino a pista de dança. Aqui é o João e balada é pra Jacu. Aqui é o Bruno e cerveja é ruim pra caramba. Aqui é o Eduardo, no Luigi Nerfei depois de uma bebida. Você vira mestre Pokémon. Esse é o Underground Cast, um podcast desconhecido para pessoas desconhecidas. Bem-vindo, gamers oficial da cultura geek. Você está ouvindo mais um Underground Cast. E hoje estamos com um convidado mais que especial e com experiência no assunto balada. E o tema deste episódio será de nossas vidas noturnas. Para você que acha que os gamers não têm vida social e não vai pra balada, você está enganado. Vamos falar das nossas experiências em baladas, shows e bares, incluindo todas as vergonhas alheias. Primeiramente, antes de começar com as vergonhas alheias, quero que o nosso convidado, Eduardo, se apresente formalmente. Quero saber nome, sobrenome, fetiche, posição preferida, mentira, e o WhatsApp para as novinhas aí que se interessar. Se apresente, Eduardo, se apresente, quero saber quem é você. Ah, eu sou Eduardo, conhecia mais como São Jorge, e nas baladas São Jorge. Cada coisa, que olha, só Jesus na alma. Meu Deus do céu, cara. Só vergonha atrás de vergonha. É, vergonha, não tem jeito de ver a cara. Tá, então vamos começar, vamos ir para as vergonhas alheias da vida, as vergonhas que tem nas baladas, vamos lá. Dessa vez, vamos começar com as vergonhas alheias. Quero saber do João. Me fala, João, das suas vergonhas alheias dessa vida e sua. Ó, uma historinha aqui de uma vergonha alheia, historinha básica. Tava eu lá na minha cidade natal, interiorzão. E lá aí... onde o pessoal tem três pernas? Lá onde o pessoal tem três pernas. Ah, tá, entendi. E aí eu fui pra baladinha com meu primo, né? Um barzinho pequenininho assim, coisa sussi. Aí ele começou a beber lá, beber vodka e com energético. Começou a beber e tá com a cara de feliz, só olhando, né? E o bichinho lá, alegrão, começou a dançar. Aí, pia, deu a hora que a gente tava no meio da pistinha assim, aí ele olhou pra mim e falou assim, ô João, por que você tá se afastando? Eu olhei pra ele e falei, eu não tô me afastando, cara. Aí ele, não, você tá sim, cara. Aí ele começou a cair pro lado, caiu em cima do segurança, cara. Meu Deus. Aí o segurança já olhou assim, ó, cara, ô, você tá louco, pesado, não sei o que. Aí eu falei, não, tá tranquilo. Daí eu segurei ele assim, ele ficou de pé de novo, né? E o copo, cara, não virava o copo, ficava ali, retinho copo, assim. O copo tava, nem balançava a bebida. O copo descia, cara. Aí de repente começou a cair de novo, caiu, pia. Em cima do segurança, daí a água caiu no pé do segurança assim, ó. Nossa, mas por quê? O segurança catou ele, jogou pra fora. E eu tive que sair junto. Foi uma bosta. Meu Deus do céu. Porque o piazinho não aguentou ali uma vodka. Não aguentou. Desceu. O vinagre com rum. Não aguentou o vinagre com rum. Ah, é. Tá, agora eu quero saber do Eduardo. Eduardo, qual que foi as vergonhas alheias aí que você conviveu já? Que você já presenciou? Acho que minha maior vergonha ali foi numa balada. Ali no Vitória Vila ali. Nossa. Vitória Vila. É um amigo meu ali, o Júnior, tá ali com uma menininha ali, bebeu, a gente pegou três baldinhos de cerveja, aí tomando, dançando, aí pegou mais uma vodka, foi bebendo ali, aí tinha mais uma vodka na mesa, foi a vodka, aí chegou umas três novinhas, eu acho, a gente dançando com as novinhas, tudo vai, tudo bem, daí na final da noite, daí na saída já, foi dar aqueles peguinhos só, no carro ali. Só sei que só foi o tempo dele de sentar no carro e vomitar nas meninas, pé. Não fez mais nada. Vomitou, as meninas foram embora com raiva e a gente ficou ali, só enchendo a cabeça só. Nossa, cara, o cara vomitou em cima das gurias, é isso? Vomitou, no banco de trás, hein, pé. Nossa, cara. Linda, eu falei, nossa, é hoje que eu ganho a noite. Foi ver ali, não demorou muito, só foi tempo de sentar. Falar uma coisinha e vomitar. Nossa, cara, que mancada. Saiu um cheirinho de azedo. Essa aí. Nossa, cara, essa história acho que vai ser a pior de hoje, hein, cara. Meu Deus do céu, cara. Tem piores, ainda. Só galera minha, né? Nossa senhora, tem umas que é proibidona, então. Tem. Ai, ai, ai, cada um. Acho que tá. É a maior vergonha alheia. Bruno, me fala a sua vergonha alheia. Eu tô pensando aqui, caralho. Ah, como assim, cara? Ainda, tá, tá, eu vou falar da minha, então. Vai ficar pensando o cast inteiro. Fala, fala. Não vai falar nada. Tá, o Bruno, né, cara, meu companheiro de balada. É. Sabe, né, Bruno? Sei, exatamente. fez. A gente ia numas baladinhas legal, assim, bem cool. Daí tá, né? Daí o Bruno, cara, ele começa a beber uma aqui, outra ali. Daí ele começa a se divertir. O piada no começo da balada tá felizão, assim, tá sorrindo pra Deus e o mundo, né, cara? Daí o pé vai bebendo, cada dose assim, o pé vai bebendo alguma coisa. Vai ficando cada vez mais mudo. Vai ficando mudo. A cabecinha vai descendo né? Daí uma hora assim, ó. De uma hora assim, ele pega, para. Cruza os braços. Parece que ele fica olhando assim pra todo mundo, assim. E fica mudo, piá. Eu falo, piá, ô piá, você tá bem? Ele não responde. Seu piá, você tá? Não responde. Parece que o piá se desliga. Parece que se desliga esse moleque, cara. Daí tá. De uma vez lá, a gente lá na baladinha. Bruninho já logo no gole. No mudinho já. Daí eu peguei, falei, seu Bruno, você tá bem? Quer ir embora? Isso que lá. Daí assim, ah, acho que eu quero ir embora, isso que lá. Daí assim, tá, Bruno, vamos. O pé não conseguia mal andar, João. Pense, o pé não conseguia mal andar. Parece que tomou umas duas. Hã? Tomou umas duas. Ai, cachaça trilouca, meu irmão, ó. Daí ele ficava, tô morrendo, cara. Ficava balançando a cabeça pra um lado pro outro, cara. Parecia que o Bruno tava doente, cara. Meu Deus do céu, cara. Sorte que não vomitou, cara. Eu tenho mais uma história depois dessa aí. Sorte que não vomitou, cara. Senão, meu Deus do céu, cara. É muita vergonha ali. Daí a gente tinha que andar, acho que, pra pegar o táxi lá. Não sei se era pra pegar o táxi ou pra pegar o Uber. Eu não lembro. Mas dá, ficar carregando aquele piá lá, ficar apoiando o piá lá, o piá tropeçava toda hora, eu ficava... Meu Deus. E eu não tenho paciência com bêbado, cara, por isso que eu nem bebo, cara, porque, ó, esse Bruninho, ai, cara. Não, eu tenho uma historinha do Bruninho também, tinha esquecido, me lembrei aqui, minha luz break. Acho que essa história só mais escutar vocês falando do que contar alguma coisa nisso. Ai. Tá, quer compartilhar? Então, João. Tem uma vez... Tem uma vez que a gente foi pra praia, né? Vamos pra praia, vamos lá, né? Casinha de graça. É. Só tinha que beber, só ia ser feliz. E era no carnaval, né, Bruno? Era no carnaval, na praia. Aí a gente foi, né? Foi lá, aí comeu um camarãozinho ali, coisa e tal. Aí depois a gente saiu de noite. Saí eu, meu pai e o Bruno. Aí a gente foi num barzinho da avenida, assim, movimentado pra cacete, coisa bonita, assim. Tava bom o dia, então. Tava favorável o dia. Nossa, pera, tava sentado na mesinha lá, aí meu pai começou a tomar cerveja, Bruno. Aí não gosta de cerveja. Aí tá bom, né? Não gosta de cerveja, tomar caipirinha. Aí começou, tomou uma caipirinha. É. Aí começou a ativar o modo mudinho, né? Começou a ativar o modo mudinho. Aí tinha uma menina lá que tava só dando umas piscadinhas, fazendo coisa e tal. A gente falou, vai lá, não sei o quê. Não, Fernando. Nem tá olhando, tá bom. Aí tomou mais uma caipirinha. Aí ele já tava no modo, não consegue levantar da mesa. Aí falou, vamos embora, antes que você passe mal, né? Passa vergonha. Aí a gente ia pagar, assim, a parada. Aí, não, quero mais um. Aí foi pegar mais uma caipirinha pra ele lá. Aí a menina chegou, assim, na fila, assim, ó. Segurou a blusa dele, assim. Chegou bem pertinho, assim, no rosto dele e falou... Me come, me estupra, me fode, seu tarado. Me usa! Aí o Bruno chegou, assim, e falou... É verdade, tem que beijar. Aí a menina, encostou a cara, assim, perto da cara dele, assim, ó. E ele ficou parado, assim. Ah, tipo, vai meu beijar Deus ou não? Meu Deus do céu, cara. Arregou, então? Aí a menina saiu de perto, né? Nossa. Aí a gente começou a andar na orla da praia, assim. Começou a andar. A gente tava passando em cima de umas pedras, assim. Tinha um maluquinho ali fazendo... A gente passou por ele e falou, não, relaxa, tamo só passando, É. Aí o piazão continuou lá, a gente passou. E o Bruno só cambaleando. E o Bruno encostou o queixo assim no peito e começou a andar. Meu Deus do céu, cara. Aí a gente, ô Bruno, você tá bem? Ele, não, tô bem. Ô, já tem certeza? Ele, não, tô bem. Aí passou um maluco assim que tava com um bagzinho assim na mão. Passou assim e falou, Ah, oh, esse teu amigo aí fumou um do bom, não sei o quê. Os maconheiros começaram a falar dele. Aí ele começou a pular no mar lá. Aí assim, ele se soltava assim, de cara assim no mar. Assim, ah, João. A tia, acho que comia 10 quilos de areia. Meu Deus do céu. Ô, João, vai dizer que. Vai dizer que ele saiu correndo pro mar falando que era uma sereia e tinha que voltar pra casa. Escute aqui, o mundo humano é uma bagunça. A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. Ai, o Sebastião tá me chamando, mano. Isso é carinho do Bruno fazer. Mas aí meu pai ficou com medo de se afogar, né? Daí nós tiramos ele do mar ali, levou ele pra casa lá. Aí ele deitou tudo cheio de areia na cama, cheio de água no mar. Deve ter se assado tudo aquele dia, cara. Meu Deus do céu, cara, que vergonha ali. Isso aí é definição, cara. Meu Deus do céu. Isso é a definição da vergonha. E você, Bruno, alguma coisa a declarar? Alguma vergonha alheia? Alguma coisa? Ou tá pensando aí? Uma defesa? É. Eu não bebo mais. Parei com essa vida. Ah, tá. Não bebe, cara, hein? Só isso que eu tenho a dizer pra vocês. Depois do vinho com cerveja, largou a mão. Larguei a mão. Depois que vomitou até o estômago no outro dia, largou a mão. Parei com isso. É não. Ô, Bruno, conta essa história tua aí, porque o Léo não tá aqui pra contar. Ah. Tá bom, vou contar minha própria vergonha ali, de mim mesmo. Conte então, compartilhe. Tava eu, o Leonardo, aquele otário que não quis participar. E assim, a gente tava na fila da baladinha, né? Não ia fazer pi. Na fila da baladinha lá, daí a menininha, você quer um vinho aqui? A gente ganhou vinho, uma garrafa, só que a gente não vai conseguir tomar tudo isso. Eu falei, passa o negócio pra cá. Aí, eu, lá. Eu comecei, tomei um golinho, devolvi pra guria. Ela devolvia, eu tomava mais um golinho. Daí quando eu vi, eu já tinha tomado metade da garrafa dela, porque as meninas tomam de biquinho lá, tomam só de pouquinho. Aí eu falei, não vou tomar mais não, já tomei metade da tua garrafa. Daí, tá, entregou. Daí na fila mesmo, eu comprei uma cerveja, né? Porque eu queria ver se era bom esse negócio. Eu tomei, terminei de tomar, porque, né, tinha apagado mesmo. Daí antes de entrar, eu já tava ficando meio tonto já. Tá ficando no modo stealth já? Já tava ficando no modo louco já. E aí, quando a gente entrou lá, tuchtas, começou a dançar e tal. Eu já peguei uma caipirinha ali e tal, tomei de boa ali. Ó, você quer um pouquinho de caipirinha? Não quer? Então beleza, vou tomar tudinho aqui. Tomei tudo e tal. Tomou vinho, cerveja e caipirinha. Caipirinha, energético, tomou a porra toda. Daí eu já tava vendo tudo, rodando, assim, muito louco, as músicas tocando. Então, vixi, loucaço, velho. Tava só com aquela música do Blade no fundo. Tchucu tchucu tchum. Tchucu tchucu tchum. Tchucu tchucu tchucu tchum. É assim, né? Daí tá tudo bem, né? Se eu tivesse parado nesse copo de caipirinha, eu ia aguentar. Mas não, eu fui lá e pedi mais um, né? Meu Deus. Daí fui lá, tomei mais um. Daí, meu Deus, que isso que tá acontecendo, cara? Daí do nada assim, cara, subiu o fervor assim da cerveja, de tudo que eu tinha tomado. Uhum. Daí eu falei pro Léo assim, ó, Léo, vou sentar um pouco ali, cara, que tô meio louco. Daí eu sentei, respirei fundo, eu tava me concentrando pra não morrer. Nossa. Daí fiquei lá fazendo a posição do chakras lá pra tentar. Tá concentrando o chakra. Daí eu fui no banheiro, entrei, olhei pro espelho assim, cara, tava tudo embaçado, visão, tava tudo louco, eu lavei a cara assim. Daí voltei a dançar lá com o pessoal, daí eu falei, caralho, não vai aguentar. Daí eu sentei de novo, e quando eu sentei, o Léo veio junto. Porque ele viu que eu não tava muito bem, daí ele veio junto, daí eu sentei, respirei mais uma vez. Daí eu corri pro banheiro, já com a boca cheia de vômito. Nossa senhora, que nojo. A boca tava fazendo... Tava, nojo. A boca tava que nem aquelas bocas de esquilo quando enche de nozes. Nossa, que nojo. Além de ter colocado minha mão pra tampar o buraco da boca pra não sair vômito, ela foi lá e colocou a mão junto, assim. Ai, que nojo, velho. Meteu a mão junto, assim, pra tampar. Daí na hora, já viu aqueles guichozinhos assim do lado, assim, ó. Que joia, cara. De vômito. Virou um chapéu de vômito. Eu devo ter molhado umas pessoas lá, eu acho, né? Porque nossa, o guicho foi pra cima e assim, ó. Nossa, que nojo, cara. O pessoal achou que era, sei lá, bebida caindo do céu. É engraçado que nessa hora, todo mundo dá licença, né? Ai, cara, é claro, né? A gente não precisa de nada. É claro, daí... ninguém quer que ser esgormitado. É capaz, né? Daí, no vaso. Ainda bem que não tinha ninguém no banheiro, não tinha ninguém, graças a Deus, tava vazio. Daí, só aqueles... Só os tossoró, um pedaço de carne com arroz e feijão. Que nojo. Aquele gostinho, azedo assim na boca, aquela... aquele gosto peculiar, sabe? Aquele gosto de leite azedo na boca. É tão gostoso. Garganta ferrada também. Depois saiu beijando todo mundo, hein? Não, calma, calma. Chegou em casa, o Léo falou assim pra mim, Pia, não faz barulho, né? Não faz barulho. Cheguei no portão de casa, o que eu fiz? Ajoelhei e comecei. Meu Deus, cara, que doença, velho. Na frente de casa. Na hora que o Léo chegou perto de mim, eu já tava berrando, ele pagando o cara pra poder ir embora lá. Ele falou, cala a boca, Pia, cala a boca. Daí quando eu olhei pra janela, a luz do quarto acendendo, meu pai olhando pra janelinha, aquele jeito velho. Tipo, velho olhando já, o que que é isso? É o demônio ali, rapaz. Quem tá aí? É você, Satanás. Daí ele com a Bíblia, tava suído, com a Bíbliazinha na mão já. Daí abriu o portão, daí meu pai perguntou, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele, a gente trampa dentro de casa, daí ela começou a falar, explicou tudo o que tinha acontecido e tal. Daí meu pai falou assim, vamos dar um banho nele. Um banho gelado. Ai, que delícia, daí, hein? É, daí começou a tirar minha roupa. Ah, despiu, rapazinho. Tirou a roupa e tal. Daí eu fiquei só de cueca, porque eu não ia tirar, você é louco, você tirar, um pinto murcho. Daí meu pai tirou lá e tal. Daí minha mãe, coitada, ficou chorando, né? Porque eu nunca tinha visto o filho dela daquele jeito. Ai, meu Deus. Ah, o filhinho santinho. Meu Deus, ali. Cara, sou, tudo cheio dos pecados. De daí meu pai dando banho em mim, daí eu na água gelada. Tá frio. Só, sim, os pe... só os pezinhos batendo assim, plish splash na água. Daí eu botei só a roupinha quente. Tá parecendo a menina do exorcismo lá, cara. Eu só faltou torcer a cabeça ali. Daí eu deitei na cama, nossa senhora, cara, quando você deita na cama, quando você tá assim, meu Deus, parece que tá no berço, um bebê dormindo. Parece que tá deitado na nuvem. Eu falei pro Léo assim, olha, vou dar um abraço aqui, abracei ele assim. Eu falei assim, cara, traz um balde pra mim. daí ele trouxe, daí apaguei. Nossa, cara, o Léo, vamos deixar marcado aqui que o Léo foi muito, muito gente fina nessa vergonha ali, hein? Puta que pariu, cara. Se fosse eu, já tinha abandonado o bolo. Foi, cara, eu acho que eu tinha deixado lá na calçada. Se vira aí, pé, eu tô indo pra casa. Fora que acabou cedo a balada pro Mikid. Acho que não era nem uma hora, já tava em casa. Meu Deus do céu, cara. Esse é o clássico o bebedor amador, que não sabe beber. Tem que misturar tudo pra mostrar que é o bonzão. Falou o perito no assunto, né? Profissional. Eu nem bebo, cara. Eu nem bebo. Huracão 2000. Tornado. Muito nervoso. Agora o Bruno e o Eduardo vão brilhar, cara. Eu e o João que tá nesse podcast mais por presença. Porque, né? Agora eu quero ver o pegador falar. Eu já contei meu pior PT já? Não, mas espera, cara. Daí a gente vai falar agora dos esqueminhas chatos. Os esqueminhas que a gente pega na balada ali e não deixa mais a gente curtir o resto da balada. Eu não pego ninguém. Ah, tô no cu. Não, vamos começar com você já, Bruno. Começa com você já. Eu? É, com você. Rapaz. Fala do esqueminha chato que você já teve já. Esqueminha chato? É, cara, eu tô ligado. A vez que eu saiu, que eu, você e o Lucas. Tinha um esquema chato. Ah, foi legal pra você, né? Que tava com esqueminha lá. Né? Claro que é. Ué, então você não contar, não? Mas foi embora com o saco doendo, então não tem como com o saco tivesse esvaziado o saco. Assim, né, cara? A vida. Vai, fala, começa aí. Ah, cara, eu tava falando baladinha e tal, tinha uma moreninha gata lá, uma mulata, meu Deus, que mulher bonita, cabelo enrolado. Você tem que falar do seu problema em chegar com as mulheres também, cara, porque puta que pariu, cara. Ah, é o seguinte, o meu assessor. Ai, cara, eu sou o empresário de espiar. Antes de eu chegar na mina, o Will chega e fala, daí, tá afim? Se a mina tiver já fim... Já no terreno, já. Não, cara, é sempre assim, cara, é sempre assim. Tipo, o cara fica olhando a guria loucamente, a guria fica olhando ele, e ele fica, ah, guria bonita, né, Pé? Guria... E eu fico, vai lá, Bruno, vai lá, se vira, Bruno, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, que vergonha. Daí eu falo um monte de vezes, de quando eu vejo que o Pé não vai, assim, eu só chego assim, sabe aquela cara, tipo... Ah, então, tá vendo que é meu amigo ali? Ele tá querendo ficar com você, sabe como é, né? Pega uma vergonha e tal. Então já decorou a frase. É, assim, ah, sabe como é, né? Sabe? Daí, assim, ah, então tá bom, fala pra mim, fala comigo, assim. Daí eu vou, você vai lá, Bruno. Daí, quê? Pra mim lá? Você é, Bruno, vai lá. Eu já jogo ele em cima da guria, já, daí os dois nem se falam. Só, oi, oi, beijo na boca. Oi, aí, fala, Bruno. É, que eu falei, né? Mas dessa aí, não precisa de você, dessa morena aí. Ah, é verdade? Eu não sei se é verdade, eu não lembro agora. Ah, essa aí eu conheci sozinha, cara. Para com isso. É, conheceu sozinha, porque quase caiu em cima dela, né? É verdade. É porque a primeira vez que a gente se trombou, ela ficou brava. Daí, depois disso, eu comecei a olhar aquela morena gostosa lá. Daí, cheguei nela e tal, trocar uma ideinha ali, dar uns beijinhos, orra. Porque a mulher queria trepar no meio da pista ali, pelo jeito. Por quê? O que aconteceu? Me fala. É, mão no pinto e mão na chana. Descreve como é que foi a cena, descreve. Quero detalhes, Abilton. Imagens com o comandante Abilton, pois não, comandante Abilton. Abilton, tava lá. Daí a gente começou a se pegar ali e tal. A música começou a aumentar. Coloca um rock set aí. Aí começou aquele... O fogo da paixão subir, né? Paixão não. O fogo do... Pica mesmo. Hã? O fogo da pica e da xereca. É isso. daí começou a passar aquelas mãozinhas e tal. Daí eu falei, opa. Opa, opa. O que tá acontecendo aqui? Não tô passando por isso. Não ia chegar nessa parte. Daí eu falei, vamos subir lá pra cima? Daí eu falei, vamos. A gente subiu lá, tá, encostou no como que é? No corrimão. Daí lá a gente não saiu mais. Ai, caraca. Daí começou aquela pegação, aquela passa a mão, cheira aqui, cheira lá. cheira aqui. Daí a menina foi abusada, ela meteu a mão em mim, foi lá, sentiu o cheiro do grosso. Não, falou, mas fale com as palavras dela, como é que ela falou? Ué, gostoso pra caralho! vem monstro, pode vir comigo, monstro, porra, que gostoso, meu Deus. Ela passou a mão, daí sentiu, daí passou a mão no nariz assim, e falou assim, a pérola, cheirinho gostoso. Cheiro de pinto azedo, cheiro de mija ali, fala isso. É suave. Ai, que lixo, aí, cara. Era um bicho já misturado com aquela porrinha que sai assim. Tem pinto suado lá, cheio de mija aí. Fodeu. Cheirado que mijo vocês, lá. Esses otários. Ai, que cheiro. Ai, saudades. Tadinha, acho que ela tá com o nariz entupido. Estupido. Ai, cara, meu Deus. E daí, foi isso? Ah, daí tá, ela tinha que ir embora e tal, e eu não tinha nenhum carro pra usar de motelzinho. Eu fiquei que nem tubo de silicone depois que usa. Ah, eu vou gozar! Estourada. Estourado, esporreado. Pia foi embora com as pernas, um pra cada lado, as pernas se fechassem muito, meu Deus do céu, cara. Explodi. Esguichar. Meu Deus, cara. Não, mas antes de falar, cara, eu vou ter que falar do meu ponto de vista esse dia, essa noite, cara. Foi tão boa as peças, cara. Quando a gente... Ah, é uma coisa. Tava o Lucas junto nesse então, dia. Então, isso que eu vou falar. Tava eu, o Lucas e o Bruninho. A gente tinha acabado de descobrir a baladinha boa lá. Daí eu falei assim, vamos, Lucas, vamos que lá é legal, cara. Toca umas musiquinhas boas lá. A gente pegou, ele nem é muito de balada também. Fomos lá. Daí a gente sai em... Com os amigos, porque a gente quer se divertir com os amigos, né, cara? Daí a gente começou lá, eu e o Lucas aqui, divertindo lá. Daí o Bruninho ali achou a mulatinha dele lá. Nunca mais, cara. Nunca mais conseguimos falar com o Bruno naquela noite, cara. Ele se enroscou nela lá, cara. Puta que pariu, cara. Daí só ficou eu e o Lucas lá curtindo a balada. Daí uma hora assim, ah, Lucas, vamos embora aqui. Que a balada começou a ficar pai, né? O pessoal começou a ir embora, não tinha mais ninguém legal. Daí assim, vamos embora, Bruno. Ah, peraí, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Daí a gente ficou encostado lá, esperando ele, encostado. Daí assim, vambora, Bruno. Não, vai um pouquinho, pessoal, um pouquinho. Sem mentira nenhuma, cara. A gente ficou, acho que, umas 2-3 horas esperando esse puto sair, cara. Só porque ele tava enroscado com a guria lá, cara. Puta que pariu, que dia posta, hein? Mas enfim. Pois é. Mas enfim, Eduardo, fala aí, você... Eduardo, meu Deus, cara. Eduardo deve ter tido 1 milhão de esqueminha aí. Fala aí, Eduardo. Ah, acho que o esqueminha mais chato que eu tive não foi tão obscuro, assim, criando o Bruno, assim. É. Foi mais simplesinho. Cheguei ali na baladinha, como sempre, ali no VV ali. Daí cheguei, uma menininha novinha, assim, devia ter o quê? Uns 18 anos. Daí vistou, né? Aí tá, né? Feia que dói. Pessoal, que a menina quer ficar com você, ela quer ficar com você, pé. Feia que dói. Falei, não, pé, deixa quieto, deixa. Não quero, não. Deixa quieto, não. Não foi. Aí eu comecei a beber. Aí, ó. A menininha atrás. Virou caçador Pokémon. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual. A minha vida é fazer bem vencer. Eu falei, não, cara, bicho, não quero categoria aí, menina estranha. Daí ficou. Daí esse aqui, ó, ficou na minha frente. Daí o meu amigo Jefferson foi empurrando nossa cabeça assim, ó, ficar se beijando, eu puxando pra trás, ela vindo. Eu falei, nossa, não, filho, não, pé, não quero. Daí foi que também, mano, tomei umas 2 vodka, eu acho. Daí foi, daí ela veio, começou a fazer um cafunézinho na minha mão. Já arrepiou a espinha do gato. Um cafunézinho, eu falei, caralho, será que eu pego, não pego? Você viu que a bebida faz, né, cara? A bebida do... O cara tava falando que não ia pegar de jeito nenhum, tomou uns goles e já começou a pensar, será? Antes que lá... Não, foi que pior bosta que eu fiz. Falei, não, vou dar uns peguinhos, deu vaso, né? Pra quê? Peguei, juntou a minha mão e ficou assim, ó, enganchadinha comigo assim. Aí onde eu ia, ela ia. Eu fui lá no pagode, ela foi. Fui no sertanejo, fui. Eu fui no eletrônico, ela foi atrás. Eu falei, caralho, guria chato, cara. Aí depois foi acabando o efeito da bebida, foi dando horário de ir embora. Aí eu cheguei lá fora, né? Falei, ah, vou dar um último beijinho só. Cara, aquela luz do Vitória Vila, pé, é mentirosa, né? Cara. Saiu lá fora, velho, iluminou assim, aquele trambolho. Eu falei, meu Deus, cara, o que que eu fui fazer na minha vida, velho? Pensa numa guria feia, uma birruga aqui, ó, no queixo aqui, ó, que nem eu tinha visto no escuro. Nossa, que pariu, cara. Camuflagem master. Eu falei, caralho. Ah, se pior com... que eu fiz essa também. Eu não sei se eu fiquei com ela, fiquei com uma birruga, não sei se eu fiquei ali na noite. Beijou a birruguinha. Eu falei, caralho, velho. Deve assim, vamos embora comigo? Olha não, lá, chamando pra casa. Falei, não, deixa quieto. Deve assim, não, vamos, vai eu, mas a gente faz um churrasquinho lá em casa. Falei, não. Tem que ir pra casa, que amanhã eu trabalho, no domingo. Tem que ir pra casa, tem que trabalhar amanhã. Mas eu acho que o meu esqueminha mais chato foi esse, velho. Só sei que eu vim pra casa, sei lá, impressionado que eu fiquei com as duas, né? Com ela, tava errada. É, pegou duas em uma. Eu acho que mais... Claro, mas foi um esqueminha mais chato pra isso, cara. Que a guria não me largava do pé, velho. Onde eu ia, ela ia. Meu. Faltou ir no banheiro pra segurar o meu. Só não foi porque você não quis, né? Nossa, nada. É porque eu não fui no banheiro. Já caiu o pinto. É o medo. Ô, Will, pior que eu tenho, agora que eu lembrei um esqueminha chato. Tá, então conta. Dia que eu peguei um poodle. O quê? Pegou um poodle? Um cachorro? Que isso, zoofilia? Meu Deus do céu. Foi assim, ó. Tava lá, sempre lá no norte lá, né? Que aqui não sai muito. Aí, peguei o carro, meu pai tava com o carro da hora, assim, né? Peguei o carro, falei, ó, pai, vou pra balada. Aí foi eu e meu primo, a gente parou numa baladinha de pagode, cara. De pagode. Pagodinha. Aí parou uma baladinha assim, aí descemos no carro, aí sentamos lá no balcãozinho assim, é bem pequeno o lugar assim, daí encheu rapidinho. A gente começou a tomar umas Skol Beats lá. Eu tomei uma, tomei duas, na terceira eu já tava meio, né, tava vendo dois lugares. Yes. Aí meu primo tava aqui, tinha uma menina que tava conversando lá que ele queria ficar, né. Aí eu falei, ah, fica lá, cara, fica lá que eu vou ficar aqui de boa. Aí ele começou a se agarrar com a menina lá. E eu fiquei de boa lá, né, vendo o showzinho dos pagodeiros lá. Aí... Ele pegou, chegou em mim e depois falou assim... Ouvi, vambora. Deu. Ah, vambora por quê? Daí ele. Não, que tá vendo a prima dela lá, não sei o quê. Daí eu olhei assim pra menina, assim, né? Eu vi uma menina, assim, né? Falei, ah, tô. Né? Então, ela quer ficar com você, piá, mas vambora, vambora, que não dá, não. Eu falei assim, não, cara, que dá, piá. O que que tem? Ele, não, tá doido? Não dá, não, não sei o quê. Não, dá sim, chama lá. Daí ele pegou, chamou lá. Aí eu peguei e me atraquei com a menina lá, né, cara? E tô lá, né, tá, que legal. Aí eu só, ai, vamos dar uma volta, não sei o quê. É, vamos dar uma volta. Deus. Aí saímos de dentro do lugar, assim. Aí eu não lembro o que aconteceu, cara. Eu sei que quando eu percebi, assim, eu tava dentro de um Gol, andando na cidade. Tinha um cara dirigindo o Gol. Eu tava atrás com a menina, meu primo tava do meu lado, assim, com a outra menina que ele tava ficando. E tinha uma outra menina na frente. Aí eu olhei pra ele e falei assim... Ô, Fé, o que a gente tá fazendo aqui, dele? É, você que quis vir. Eu falei, não, vamos pedir embora. Estupro. Aí a gente falou, o cara foi embora, o cara ficou, ah, mas vocês vão agora, não sei o quê. Eu falei, nossa, morreu, né? Vamos ser estuprados aqui, fodeu. Estupro. Aí o cara, depois de relutar um tanto, sim, levou a gente embora de novo. Aí eu cheguei assim na frente da balada, o carro do meu pai tava com as portas abertas. Aí eu olhei assim, os carros com as portas abertas, falei, meu Deus, cara, o que aconteceu aqui? Ah, não sei. Daí a gente olhou dentro do carro, assim, ver se não tinha roubado nada, não tinha nada roubado. Daí a gente montou no carro. Foi embora, piada do céu. Mas a menina, no outro dia, ele me mostrou uma foto. Ela parecia um poodle, cara. O cabelo dela parecia pelo de poodle, sabe? Parecia pelo de poodle, cara. Ai, cara, mas nossa, ela é muito feia, cara. Ela é muito feia. Que triste essa vida. É esse dia que eu fiquei com um poodle, cara. Tá, eu vou falar do meu. O meu não foi tão chato assim, mas. Aí foi assim, ó. Tinha conhecido uma amiga aí das noites noturnas aí. Tinha conhecido ela no aniversário dela, o Bruno conhece, né, Bruno? Sei, muito bem. Conheci no aniversário dela ali, né? Daí acontece que no dia do aniversário dela, foi legal, né? Que eu fui lá, dei uns peguinhas nela. Eu nem sabia, nunca tinha visto ela. Daí o Bruno falou assim, ô, Pia, vai ter uma festa de aniversário de uma amiga nossa lá, você quer ir? Eu disse, ah, não, Pia, não conheço ninguém, disse que lá. Eu disse, vamos lá, cara. Ele disse, não vou. Daí isso foi na sexta, né? Daí o coisa era no sábado. Daí no sábado lá ele falou assim, vamos lá, Pia, antes que lá deu, na última hora lá, deu assim, ah, caralho, vamos essa porra aí. Daí eu fui lá, tuxa-taxa lá, né? Daí tinha umas menininhas de gracejos ali, daí eu fui bem de boa assim, né? Daí fui lá e catei aniversariante, tá? Daí nesse dia aí não foi ruim, foi bom até. Daí foi foda, foi no aniversário do Bruno lá. Daí, meu Deus do céu. Ah. Daí a gente foi lá no aniversarinho do Bruno lá, ele convidou as gurias lá, tuxa e teste. Daí, elas foram lá, daí tá, né? Daí, baladinha, né? Se curtindo lá, tuxa, querendo ver, né? Quem vai ser a vítima da night. Daí aqui, aquela guria meio atrás, assim, sabe? Ficava me passando as mãos, assim. Daí assim, ai, caralho, que chato isso, né? Daí tá. Daí eu peguei, ficava dando uns rolês, uns perdidos aí, uns peão aí. Daí tá, eu vi bem sim, eu vi, não vou conseguir ficar com ninguém hoje, né? Essa guria não sai do pé, né? Acho que eu vou ficar. No encosto? Aquele dia que eu tive que voltar pra casa disso, pegar documento lá? Daí eu vi assim, eu acho que eu vou pegar ela, né? Não tô conseguindo pegar ninguém, eu vou pegar ela, né? Eu vou pegar ela. Caralho. Vou quebrar o vidrinho de emergência aqui e vou catar ela, né? É a única que me dá moral. Daí tá, né? Daí eu falei, vou pegar essa mina, né? Daí eu cheguei assim, juntei ela na parede, né? Daí eu tasquei o beijo assim, daí que você ficar. Daí tá, né? Daí tá. Daí a gente ficou. Daí eu falei, vamos voltar lá pra dançar lá. Daí assim, tá bom, vamos lá. Daí ela dançou. Daí ela dançou um pouquinho, tudo, tá? Daí tava lá o Brunão lá, doido da vida lá. Daí ela me agarrou na mão assim de novo, me puxou lá. Daí a gente foi lá pro canto lá, daí a gente ficou lá assim, lá. Daí não deixava assim, vamos lá. Daí assim, não, vamos ficar aqui, não sei o que lá. Daí eu assim, não, vamos lá. Daí a gente ficou, a gente ficou mais de uma hora lá. Daí eu fiquei lá, puto, queria estar com meu amigo lá. Queria estar lá com meu amigo lá. Meu amigo, gente boa. Tô chorando lá. Daí começou a passar as mãos lá em mim lá. Não fez igual a moreninha do Bruno lá, que passou a mão no meu pinto, mas tentou lá. Daí eu falei assim, aqui não dá. Daí, mas esse foi o esquivinha chato, cara, que não me deixava em paz. Eu queria curtir lá o aniversário lá do meu amigo lá, e ela ali me prendendo ali, cara. Assim, rateando. E o Brunão lá, doido do gás lá. Ó o gás! Loucaço. Mas esse foi o pior esqueminha, mano. Foi uma coisa assim de tirar... De ficar fora do sério, mas foi chato, é chato. Você tem que ser legal, né? É, tem que ser legal, porque... Eu não passou a mão na pentelha dela. Hã? Eu não passou a mão na xereca dela. Não, é, acontece, né? Podia ter passado lá. Deixa o dedo lá. Brincadeira, é, DJ. Mas enfim, um beijo pra ela se estiver ouvindo. É, tá. Um beijo, esquece tudo que eu falei, tá? Esquece tudo que você falei. Ultimamente tô na bad, me liga, tá? Tá com saudadinha? Deu saudade? Hã? Deu saudadinha agora? Ah, não, cara, porque eu tô sozinho, tá difícil a vida. Ah, tá. Tem que quebrar o vidrinho de emergência ali de novo. Entendi. Nossa, coitado, eu ia saber disso. Não, que isso, cara. Ninguém vai saber quem que é. Uhum. Enfim, vamos lá. Continuando a pauta aqui, vamos falar dos piores PT agora? Eu tô saltando a mandioca. Eu tô saltando a mandioca. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu sou. Cachaceiro é quem fabrica briga. E eu sou só consumidor. Agora o João e o Eduardo vai falar, porque eu nunca tive um PT, sério, eu nunca tive um PT. Sinto muito falar, mas é que eu já não bebo, então é foda, então eu nunca tive. Então eu quero saber do Eduardo e do Bruno. Ah, do Eduardo eu já sei, cara, do Eduardo já até me deu raiva, mas enfim, vamos começar do João então. Vai, João. Então, o meu foi um PTzinho aqui, sem falar do puto, né, que eu perdi o controle, mas um PTzinho que eu perdi o controle escatológico do meu corpo. Meu Deus. Eu tava lá, né, tava bebendo assim na calçada, assim, né, bebendo e tal. Aí, falou, vamos dar uma volta na cidade, isso aqui. Ah. Aí começou a dar uma volta na cidade lá e começou a aumentar aquela dor de barriga, piada. Você é uma caganeira no meio da rua, Soraya. Pô. Tem cocô ali dentro? Tem culpa cocô, Soraya? Você é parceiro Big Sugo pra cagar, não queria dar na cara que entrei só pra cagar e comprei o sanduíche. Sou da cara, aquela dor no estômago assim forte. Aí eu acho que não vou aguentar. Aí ele, e agora, velho? Tá na rua aqui a pé. Fazer o quê? Aí eu falei, não, ali ó, rodoviária ali. Aí eu fui lá na rodoviária, cara, tava já com o caldinho tava esquentando assim já a perna, aí tive que ir lá na rodoviária. Aí tive que deixar as meias lá e tudo. Aí depois nós voltou a beber e aí cegou. Mas acho que esse é o único PTzão assim, sem falar do cu. Perdeu o controle do pinto. Quando você perde o controle do corpo, o pior é que... Mas então, ó, o do Eduardo agora vai ser foda, hein, cara? Vai ser estilo do Bruno. Fala aí, Eduardo. Um PTzinho normal. Ai. Meu maior PT. É uma vergonha alheia mesmo também, pra mim mesmo. Fui eu, um pleno sábado, eu e mais dois amigos meus, a gente foi lá no Bar Alemão. Aí cada um tomou 6 chopps submarino. Já saí do Bar Alemão meio alegre já. A gente passou no posto, a gente pegou um vinho, acho que uma cerveja pra cada um. A gente chegou ali também, ó, na baladinha ali. A gente pegou mais 6 baldes de cerveja. Tomando. Daí a gente pegou uma Schweppes com vodka. Daí acabou a Schweppes, foi só a vodka só. A gente dançando. Daí a gente viu uma vodka de bobeira numa mesa. Foi que não queria nada, passando a mão na vodka. Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Aí botamos uma vodka. Aí dançando, sem sente nada, sabe? Aí foi eu parar de dançar. Aí sabe o chafariz que tem ali no Vitória? Sei. Nossa, eu me aconcheguei ali, gostosinho, sentei. Aí sentou o Cebola do meu lado. Pé, apaguei. Eu lembro que eu apaguei. Aí eu abri o olho assim. Aí viu o Renato vomitando e falei, nossa, não vomita, piá. Foi o que eu tinha falado. Daí vomitei. Daí eu apaguei de novo. Daí já tava fechando, viu? Tá? A tiazinha da limpeza tava limpando assim. Aí eu levantei tudo torto assim. Ô tiazinha, você vende chocolate aqui? Cá, te dá uma balinha, vem cá. Vem cá. É assim, não, aqui não vende chocolate, tá louco? Nossa, tava no chocolate. Eu subi a minha glicose aqui. É assim, não, pode ir embora, tá fechando Vitória já. Aí eu lembro de 3 vultos só. Aí eu pagando minha consuma já. Aí eu dentro do carro pra vir embora já. Nossa. Aí eu pulando no muro. Daí não sei como que eu mandei mensagem pra minha mãe abrir a porta. Ela veio e olhou pra minha cara assim, você bebeu, né? E não, mãe, só um pouquinho só. Aí cheguei, escovei os dentes. Aí vim deitar na cama aqui. Eu lembro desse dia. Mão no lado, até. Tá de boa, não vou vomitar. Não vou vomitar. Cara, foi até um deitar, me aconchegar, tudo girando assim, nossa, cara. Feito. Vomitei mais preto que eu vou, cara. Porque dia eu vomitei pra caralho, cara. Meu Deus do céu. Aí no dia seguinte, aquele solzão do caraca, a dor de cabeça, tá no saco. Meu pai bateu no portão de lata ainda, velho. Nossa, era uma batida. Nossa, minha cabeça podia, velho. É. O meu maior PT foi esse. Nossa, véio. Que nojo. Pra caralho, vomitei cara, preto. Vomitou sangue coagulado ali. Nossa, que louco, vomitou preto, saiu. Saiu o espírito saiu maligno, né? Sai, demônio! Mas depois disso não mais vi, cara. Eu lembro desse dia, cara. Fiquei na minha. Eu lembro desse dia que... eu lembro que eu tava em casa, assim. Daí eu escutei minha mãe abrindo a porta pro Eduardo, né? Eduardo chegou tudo alegrão, assim. Não, hoje foi legal, mãe. Não, a gente fez isso, aquilo. Da gente... você vê o livro. Daí Eduardo... Não, a gente foi naquele lugar, daí a gente saiu, fomos no outro. Daí o Renato fez isso, o Renato quis. Daí deu assim, beleza, né? Eduardo bebeu, parece. Pô, Eduardo tá felizão aí, ó. Nossa, tranquilo, né? Tá bom. Tá bom, o pé tá inteiro, caralho. O pé nem precisa preocupar com o pé vai vomitar. Daí tá. Daí pegou. Daí nem lembro se ele tomou banho, acho que nem tomou banho, acho que só trocou de roupa. Daí ele pegou, ligou a luz do quarto, ó, seu filho da puta. Daí ele pegou, trocou de roupa lá, pegou. Acho que nem trocou de roupa, acho que só se jogou na cama lá. Daí ele deixou a luz acesa. Daí eu peguei, levantei pra apagar a luz. Puta da caixa. Daí tá. Tava fudida, cara, já. Daí eu peguei, daí ele pegou, dormiu assim, né? Cara, não deu coisa de 10 minutos, pia. Só aquele barulho de água caindo no chão, sabe? Eu dormi sentado. Nossa, ainda, cara, deve ser. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Daí infestou o quarto, cara, com aquele cheiro de vômito, cara. Infestou. Desceu. Saiu. Também? Saiu um capeta do Eduardo? Vai feder. Chorume? Saiu o chorume dele. Chorume? Nossa, cara, daí infestou o quarto assim, ó, filho da puta. Daí eu pensei, ai, será que eu fico? Será que se eu conseguir dormir, não consigo sentir mais cheiro? Daí começou a dar um enjoo, cara, disse, ah, daí eu catei meu travesseirinho e minha coberta, pia. Peguei, fui lá no como que é? Fui lá na sala ali, deitei no sofá, dormi ali. Daí a porta tava aberta, né? Disse assim, eu vou sufocar esse filho da puta com o próprio cheiro. Peguei, fechei a porta do quarto e deixei ele com o cheiro, com o fedorzinho dele lá, cara. Nossa, cara, mas no outro dia também fiz o pé fazer uma faxina no quarto. Tá tomar no cu, cara. Ah, cara. Nossa, cara. Nossa, eu quando acordei, meu Deus, aquele cheiro, cara. Filha da mãe. E o ruim que o quarto ali... Não tem janela, tipo, direto pra fora. A janela dá pra cozinha, então não tem um ar muito arejado, pia. Daí teve que lavar o chão do quarto e deixar um ventilador aí pra... Apodreceu a madeira. E ali madeira, o piso, naquelas frestinhas, ficava aquela... não, ficava aquela... Na frestinha ele ficava com sua, ali, sabe? Cara, resto ficou, de resíduo, cara, comida, ficou... bebida, nossa. Ficava coisa preta, assim, cara. Mas... Isso aí. Isso aí foi foda. Foi foda, piada. Nossa, caralho. É, cara. Pensa, o Eduardo vomitou naquele dia lá. Cara, eu acho que o Eduardo vomitou um demônio lá, cara. Meu Deus, não é possível. Não é possível, cara. Tá manchinha até hoje. Sabe não, igual aquele? Tem um negócio lá que tem lá que no fundo da garrafa, no fundo da xícara de café, fica a imagem de Jesus Cristo. Então, no vômito do Eduardo ficou embaixo do capeta lá, cara. Ficou embaixo do capirotinho ali. Parece cabelo. É, fazer isso, mano. Isso aí tem de rodo. Cara, mas toda vez que eu bebi, eu vomitava no quarto, cara. Não, cara. Ele tem sorte que eu não sou de... É, cara, ele tem sorte que eu não sou de bebê, cara. Senão, nossa, cara, eu ia vomitar em cima dele, cara. Só pra desculpar todas as vezes, cara. Só de pirraça. Eu ia vomitar em cima dele e ia mijar nele achando que tá no banheiro. Mijando a boca. Aproveitar que ele tá dormindo com a boquinha aberta ali, ó. Daí até aquele barulho de copo enchendo de água, assim, sabe? Você, ai, que gostoso. Ele mijou amarelo. Ai, a chuva dourada. Chuva dourada. Ai, mas é isso aí. Vamos pro próximo tópico aqui. Pai. Próximo tópico que nós temos é os piores rolê ou lugares que a gente frequentou. Nós somos rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Rolezeira, pra mim é curtição, é sair. Eu vou pra tudo quanto é rolê que tem. Um rolê legal é você curtir, beber, ficar e zoar. Vamos começar com quem? Alguém se habilita a começar? Ah, já fala que fui lá no Simão, tá, gostei. Então começa você falando aí, João. Apertado, do, pai, tem do nada. Dia. Eu falo que é apertado. É, só isso. Vocês querem escutar melhor o lugar pra você. Ah, com certeza. O pessoal do Simão aí, compra o terreno do lado e aumenta aí que é foda. É, né, foi lá no Simãozinho lá, né, balada alternativa aí, que o Bruno gosta, e aí chegou lá, o pessoal começou a passar a mão na bunda da gente, né, tô louco. Que aproveita, ah, os caras aproveitam aquela apertada, isso, né, apertado. E a sensação aí de mão na bunda, mão passando na frente, sim, aí, cê, aí eu fui sentar lá, fiquei a balada inteira sentado no sofazinho lá. Aí, vendo o Léo tentando conquistar a menininha lá, que era lésbica. Mas ele tava tentando ali, e foi isso aí. Não, mas esse baladinha foi a pior baladinha, rolezinho ruim. O João é acostumado a embalar sertanejo e tal, de sair comigo, desanima. É. Desculpa, tá, você, desculpa, Bruno, João. Fala aí, Bruno. Eu falar? É, fala o teu pior rolê. É, rolê, assim. É que esses dias a gente teve um aniversário lá de uma amiga nossa, do trabalho. Daí foi no tal de... Não vou falar, né? Foi num barzinho. Fala pra denunciar mesmo. Pode falar. Pode falar aí, eu não tiro nada. Eu só tirei aquela do outro episódio porque ficou estranho. Daí eu tive que tirar e ficou parecendo que vocês falaram alguma coisa proibida. É, foi no tal do chapéu ali no centro de Curitiba. A gente chegou lá e tal. Nossa, cara, lugarzinho bem sem sal, assim. Você senta lá, tudo... Ai, as músicas, não tem música. O pessoal é sem sal. Daí você... Tem uns negocinhos engraçados lá que o pessoal paga uns drinks lá, e o cara vem com... Coloca uma máscara de Jason lá e pega um... Não, de gás lá, como que é? Um galão de gás e bate na cabeça do maluco. E... Meu Deus, cara. O cara vai lá, atordou o cara. É que assim, o cara vai lá, compra o... Pede o drink lá, o cara bota a máscara do Jason, dá a primeira paulada, depois ele dá uma... Acho que dá uma marretada e depois ele vem com um galão de gás. Meu Deus, cara. Daí o cara toma os três drinks nessas três batidas que ele faz. Daí o cara fica loucaço lá, ah, eu sou bonzão, oh, que engraçado isso aqui. Oh. Nossa. Não, cara, daí, se fizesse isso comigo, eu ia atacar, ia sair na mão ali com o cara que fizesse isso. É, então, achei muito sem graça. Daí o pessoal, todo pessoal riquinho, né, porque é na região nobre da cidade. É lá no Batel? No Batel. É, Batel. Na avenida, não sei o nome daquela avenida lá. É, Avenida Batel, não é? Eu não sei, onde que tem os barzinhos ali, sabe? É, ou acho que é Avenida Batel ali. Ah, então, é muito chato, eu não curti não, achei pai, porque o pessoal é chato, tudo é chato, ai, não gostei. Fora que eu saí muito cedo, né? A gente saiu muito cedo, porque tava chato. Entendi. É, nesse dia aí foi um dos meus melhores rolês, cara. Conheci umas melhores baladas. Quando o Bruno tava na pior lá, eu tava na melhor, cara. Nossa, feliz. Você saiu também, né? É, tinha ido lá no... O Hip Hop for Friends, meu Deus do céu. Meu Deus, o melhor lugar. Tá, Eduardo, fala você aí do pior rolezinho aí. Acho que foi na Milênio, pior. Nossa, o cara foi na Milênio, cara. Foi na Milênio, Eduardo. Nossa, foi na Milênio, cara. Fiquei com medo aquele dia, piá. Foi uma vez, piá. Nossa, foi uma vez, me arrependo até hoje. Nem eu sabia disso. Eu tinha uma... Eu que sou irmão do cara, nem sabia disso, cara. Tão obscuro que o cara... Eu tinha uma namorada que o William odiava, velho. Até eu odeio agora, hoje em dia. Daí assim, ah, vamos na baladinha. Falei, ah, vamos, né? Tô namorando, vamos na balada então. Daí eu passei lá no primo dela. Os primos dela já tinham coisa errada já. Já era meio que traficantezinho. Aí beleza, né? Assim, a gente vai em uma balada, perguntei, né? A gente vai na Milênio. Falei, na Milênio? Falei, caralho, velho. É, vamos então, né? Cheguei. Cara, que lugarzinho tenebroso, cara. Acho que se você erguer a mão, cara, você leva tiro, pior. Pô, na Milênio, meu primo já viu o capeta lá, rapaz. Ah, nossa, lá é muito cabuloso, velho. É, a vez que o capeta queimou a menina, lá marcou a menina, meu primo tava lá, disse que viu o bicho subindo nas paredes. É, por isso que eu não vou mais lá, por causa disso. Mas foi, pé, meu Deus, lá é muito cabuloso lá, velho. Lá muito apertado, só gente estranha, só armado, faca, sei lá, pessoal muito cabuloso. Mas, nossa, mas é, pior, os pessoal lá, é tenebroso lá. Mas meu pior rolê de medo foi esse, pé. Muito cabuloso lá. Hã? Nossa senhora. A música, vou subir uma música da Milênio aqui agora. Nossa, posso subir essas musiquinhas? Milênio. Lá eu nunca mais vou, cara. Meu Deus. Eu tenho medo de passar na frente. Eu tenho medo. Eu falei, velho. Se você erguer a mão, lá, Pia. Ou acho que é assalto, ou na verdade, lá, o pessoalzinho aí que frequenta a Milena ali, na hora de sair, sai todo mundo com a mão na cabeça já, pra ir levando o geral já. Revista. É. Eu quando saí, eu saí ver se tá tudo. Minha carteira tá lá na bolsa, meu celular, se tá tudo certinho. Ah, mas é, isso aí. Eu vou falar do meu pior rolê, cara. Nossa, meu pior rolê foi triste, cara. Pense, eu tava namorando na época. Ai. Saudades. Manda um beijo agora. Manda um beijo. Nossa senhora, velho. Beijo pra você, beijo, tem que saudade. Enfim, tava namorando, daí a gente foi lá comemorar o aniversário da princesa. Tá bendita? Daí, ô, não fala mal. Tô boladão de amor, de amor. Tô boladão de amor. Daí foi lá no Simão lá. Fomos lá no Simãozinho, tradicional Simãozinho lá. Ah, Simãozinho. Daí tá, né? A gente foi lá com o meu aniversáriozinho, assim. Só que assim, ó, eu não entendi, na verdade, cara. Porque assim, ó, a gente tava lá com o meu aniversáriozinho, né? Daí tava cheio de convidado lá da minha ex lá, né? Daí eu falei bem assim, tá, beleza, né? Vou deixar ela se divertir mais com os amigos dela, né, cara? Porque quando, se ela quiser ficar um pouquinho comigo, daí a gente fica, né? Daí tá. Daí eu fiquei só falando com o Bruno, que eu só conhecia o Bruno e minha ex. Daí a gente ficava lá conversando lá, disse que lá, daí eu falei, ah, vamos dançar um pouquinho lá, Bruno. Daí a gente ia lá, disse que lá. Daí eu deixei ela, né? Falei assim, ah, deixar ela aproveitando os convidados dela e da atenção, porque é difícil, né? Eu convivia com ela o dia inteiro, quase todos os dias ali. Daí eu, deixa ela aí, né? Daí tá, tudo tá. Daí uma hora lá eu fiquei um pouquinho com ela, daí eu saí com o Bruno lá de novo. Ela ficou bichão, pia. Virou. Transformou ali. Daí eu fui lá, ela falou bem assim, você não ficou nem um minuto comigo no meu aniversário, antes que lá. Daí eu falei assim, não, mas é que você tá cheio de convidado e a gente se vê o dia inteiro e é foda ficar pedindo. Todo mundo vai querer tua atenção, você é convidado, você é anfitriã da festa, né? Daí ela ficou de bico, não queria falar mais comigo, antes que lá. Daí eu não sabia o que fazer, daí ficou naquele climão ali. Eu não sei se eu ficava ali tentando conversar com ela, daí ela já ficava de bico, ela não queria falar comigo. Daí eu peguei e fui no banheiro lá com o Bruno. Daí eu disse, ah, Bruno, tá foda hoje, antes que lá. Daí eu voltei, pia, cadê elas, pia? Pense, eu tava sem dinheiro pra voltar embora, né? A gente ia voltar tudo junto. Tinha ido embora já, pia, elas e a amiga dela. Daí... ficou, lembra, Bruno? Ficou sim, eu e você pra trás? Ficou eu e o Bruno lá. A gente não tinha um tostão, cara, pra pedir táxi, nada, cara. Daí eu fiquei puto, cara. Daí eu fiquei tristão, assim, puto, minha namorada, cara. A gente brigou no aniversário dela, cara, antes que lá. Ela me deixou pra trás e ela sabia que eu não tinha dinheiro pra voltar embora. Daí eu peguei e fiquei triste. Daí o Bruno já sou, ô amigo, tá triste aí, amigo. Daí eu falei, sabe, Bruno, vamos embora. Só que não tinha pra onde a gente ir, porque a gente não tinha dinheiro, pia. Pensei, eu e o Bruno, a gente tava duro, pia. Não tinha nada, a gente só tinha dinheiro da entrada e nada mais. E eu nem precisei pagar a entrada porque eu era o convidado da minha ex, né? Daí a gente saiu da balada, eu fiquei meio triste assim. O Bruno lá conversando com mil gente na madrugada lá no celular. Lá. A gente ficou lá na Santos Andrade, lembra, Bruno? Ah, sim. Não, na Tiradentes, sim. Lá na Tiradentes, lá no perto dos pontos do táxi lá. Eu me cagando de medo lá. Falei assim, Bruno, guarda o celular aí, peça vai ser roubado. Eu disse, não, pode ficar tranquilo. Ele disse, guarda o celular, cara, antes que lá. E eu querendo ir embora, que a gente teve que esperar o primeiro ônibus chegar pra ir embora. Daí eu cheguei em casa, triste já, daí depois tive que ir lá, né, enfrentar a fera lá, né, cara? Essa fera esse aí. Esse foi foda, cara, esse dia foi foda aí, porque fiquei triste, deixei a pessoa triste e Fiquei na rua, cara. Fiquei na rua, dormi na rua. O pior é que o Will, quando fica bravo, ele não fala pra gente estar bravo. Fica tipo mulher. Não, não, cara. Não, não. Porque, tipo, é porque daí eu... Quando eu fico bravo, eu gosto de ficar quieto, cara. Daí, daí o pessoal fica falando comigo, me irrita. É, eu aí eu assim, ó, me irrita, cara. Eu prefiro ficar quieto, porque assim eu não brigo com ninguém, eu não deixo chateado ninguém. Mas foi isso, cara. Foi piorzinho o rolê, foi isso. Último bloco. Antes que eu corte os pulsos aqui de saudades. Aí vamos lá. Vamos falar do que a gente aprendeu nessa vida noturna aí. Que a gente já errou. Que a gente tem que fazer. Sabe o que tem que fazer antes de começar qualquer rolezinho noturno aí. Ah, a minha dica é a seguinte: você pega, curte os rolezinhos por um ano e meio no máximo, assim, cara, no máximo. Aí você já vai ter aprendido tudo que você tinha que aprender. Aí, ou você arruma uma namorada, ou você fica jogando videogame em casa, cara, que tá ali seguro em casa, não tem perigo. Com uma videogame pizza. É bem melhor, né, cara? Ah, gostosinho jogar videogame. É isso aí, cara. É porque balada é a mesma coisa que rasgar dinheiro, cara. Não adianta. Balada não, cara, é a mesma coisa. E quando que você compra aquele drink você de paga... 15 reais que tem 200 ml. É, cara. É. É, 15 reais você compra uma garrafa do que você tá bebendo. Mas é, bebe não, cara, em casa, compra uns estrobos assim, fica piscando, fica dançando no quarto, cara, liga o Spotify e fica dançando. Não, cara, é foda, porque balada você paga pra ficar num lugar apertado, com um monte de gente suada, um monte de gente chata e bêbada, feia, e pra ficar com luz pra todo lado e som alto nas orelhas. Você paga pra se foder, literalmente. Mas é preciso pra aprender. É, mas... é preciso, mas não precisa exagerar muito tempo fazendo isso aí, não. É. Mas enfim. Eu já sei o que fazer já. Vou levar uma lanterna. Ah, não, você é feio. Assim, pera aí, encosta aí que eu quero ver teu perfil aí. Fica de frente. Perfil. Só ilumina. Aquela lanterna policial assim, ó, clica ali bem no olho. Tem que pegar o RG pra ver se é mulher mesmo. É, porque hoje em dia tá difícil saber quem é quem, pelo amor de Deus. Nem Gogó engana mais agora. É, mas a minha dica é assim, ó, primeiramente, se você tiver uma namorada e for pra balada com a namorada, fique do lado dela até ela te tocar. Ainda mais se você depender dela pra voltar embora. E seja paciente com teus amigos bêbados, porque tá louco, cara. Bruninho aí, às vezes dá raiva. Mas dá uma zoadinha. Não deixa nem dá uma zoadinha que é bonito. Não, sim. Se puder raspar a sobrancelha, dá uma raspadinha assim. Nossa senhora. Se puder tirar uma foto dele dormindo com o teu pinto na cara dele. Nossa senhora. Isso, cara. Só com o pinto apoiado. Assim. Só apoiadinho, não faz mal. É só. É assim, eu preciso apoiar. Olha o que você me pediu pra fazer ontem de noite. Ou você pega o ovo enquanto ele tá dormindo, pega só a clara do ovo, assim, ó, joga na cara dele e deixa secar. É, faz uma máscara de ovo pra ele. É, daí no outro dia ele acorda com aquele ovo seco, assim, na cara dele, aquele cheiro ruim. Assim, vai falar, que aconteceu ontem, Pia? Vai, Pia, você pediu pra mim fazer um negócio aí, sortei fora. Sortei dentro. Sortei dentro. Isso que a gente aprendeu com baladinha, com a vida noturna. E E esse foi mais um episódio do Underground Cast. Espero que tenham se divertido, que nossas desgraças alheias tenham entretido vocês. Quero agradecer ao nosso convidado de hoje por compartilhar esses momentos tão especiais na vida de vocês. Pra você que tá ouvindo esse episódio e tem alguma história pra partilhar conosco, mande um e-mail para contato@undergroundcast.com e conta pra gente aí seus perrengues, que a gente vai abrir um espaço para leitura de e-mails futuramente. E com o nosso esquadrão de vergonha alheia, vamos finalizando esse programa e peço para quem gostou e se divertiu com as nossas histórias, compartilhe com seus amigos, tragam mais público cast para o nosso podcast. Vejo vocês na próxima. Hasta. Eu sou o Will. Eu sou o João. Eu sou o Bruno. Eu sou o Eduardo. E até a próxima, pessoal.